O Ministério Público de Minas Gerais ingressou com ação civil pública pedindo que a Justiça anule a transferência de terrenos públicos realizada em 2004 por um ex-prefeito de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce, a então companheira dele. A ação requer ainda que, caso não seja possível o retorno dos bens ao patrimônio público, os dois sejam condenados a indenizar o erário no valor total das áreas. Conforme o Ministério Público, apesar de a escritura pública registrar a natureza do negócio como compra e venda, o ex-prefeito e a beneficiária confirmaram em depoimento que os imóveis, 4 lotes no valor de R$30 mil, foram objeto de doação. Isso sem o recolhimento de qualquer contrapartida aos cofres do município e sem nenhum critério ou procedimento legal para a escolha da donatária. Conforme a instituição, a doação foi feita à margem da lei e causou considerável lesão patrimonial ao município. Segundo o Ministério Público, não houve demonstração de interesse público que justificasse a medida. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Instagram, no Twitter e no Facebook. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.